música autoral, apresentação e produção, Gilson De Lazari. De The Beatles, Here Comes the Sun, eu me apresento. Meu nome é Gilson De Lazari e esse é o primeiro episódio do Clube da Música Autoral. Eu sempre estive muito envolvido com a música. Sou contrabaixista e produtor musical. Tenho uma paixão platônica por tudo relacionado à música e adoro contar e escrever histórias. Clube da Música Autoral é um podcast. Para quem não sabe, podcast é um arquivo digital de áudio que contém informações que geralmente você também encontraria na internet. A diferença é que, ao invés de ler, no podcast você ouve essas informações. Quem me apresentou ao mundo dos podcasts foi o Rogério Silva, meu amigo de longa data que há muitos anos consome esse tipo de conteúdo, que inclusive já é muito comum no mundo todo, inclusive no Brasil. Hoje você encontra facilmente excelentes podcasts em português com os mais variados assuntos. A primeira temporada do Clube da Música Autoral terá 10 episódios, contando histórias e curiosidades sobre músicas clássicas que amamos. Eu pretendo falar um pouco sobre os autores também dessas músicas e tentar desvendar um pouco dos motivos que os levaram a escrever aquela obra, aquela letra que se transformou em canção e hoje nos intriga. Neste, que é o episódio número 1, vou contar um pouco da história dessa linda canção, triste para uns e inspiradora para outros. Ela foi composta por Eric Clapton e Will Jennings e se chama Tears in Heaven, ou Lágrimas no Paraíso. A letra da música aborda a dor da perda que Eric sentiu após a trágica morte de seu filho Connor, de apenas 5 anos de idade. Ele caiu da janela do 53º andar no ano de 1991. Thank you. Clube da Música Autoral. If I can reach the stars. Mesmo sendo esse o primeiro episódio, quero deixar o convite para que você acompanhe o Clube da Música Autoral nas redes sociais. no Facebook, Twitter ou no Instagram. Você pode encontrar facilmente, apenas digitando na busca o nome do programa. Sempre que eu lançar um novo episódio, eu vou avisar por lá e você poderá escolher o momento certo para você relaxar, escutar histórias sobre as músicas que amamos. E se você estiver à vontade, pode deixar também um comentário, um elogio ou até mesmo uma crítica, me lembrando de algum detalhe que eu possa ter esquecido. Você está ouvindo Sunshine of Your Love, canção do primeiro supergrupo formado por estrelas do rock. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn's up. O Cream tinha Jack Bruce no baixo e vocal, Ginger Baker na bateria e Eric Clapton na voz e guitarra. Mas essa não foi a primeira banda de Eric Patrick Clapton. Para contarmos a história dele, precisamos voltar um pouco mais no tempo. Eric nasceu em um condado no sul da Inglaterra chamado Surrey, no ano de 1945. Ano esse também em que terminou a Segunda Guerra Mundial com a vitória dos aliados. Ganhou seu primeiro violão da sua avó, Rose. Apesar da dificuldade inicial com o instrumento, ele foi influenciado por canções antigas de blues, como essa que estamos ouvindo ao fundo, de Robert Johnson. Eric tinha um pequeno gravador. Ele se esforçava para tocar a guitarra como os negros e gravava sua performance para ouvir posteriormente. Isso o ajudou a desenvolver a sua técnica e em pouco tempo já dominava o instrumento. Em 1962, Clapton fez um ano introdutório na Kingston School of Art, mas não conseguiu concluir o curso. Em janeiro de 1963, ingressou na banda The Roosters. Sem recursos, os ensaios eram no andar de cima do bar de um amigo deles. A guitarra, o teclado, o vocal eram todos ligados no mesmo amplificador, deixando uma qualidade horrível. Chegaram a fazer algumas apresentações, mas sem muita expressão. The Yardbirds foi a banda que deu visibilidade para Eric Clapton. Essa canção que estamos ouvindo se chama For Your Love, a primeira música deles a entrar nas paradas de sucesso em 1964. E dizem que isso se deve à influência de Clapton, que insistiu para que os Yardbirds investissem no som autoral. Eric ainda teria uma curta passagem pela banda de blues John Mayo and the Blues Breakers antes de formar o Cream. In a white room with black curtains near the station. O nome do grupo significa creme e foi sugerido por Eric. Eles se tornaram um dos primeiros power trios de rock. O sucesso do Cream também transformou Eric Clapton em um dos mais aclamados músicos da década de 60. Em 68, com o fim do Cream, Eric e George Harrison dos Beatles firmaram uma das maiores e melhores parcerias da história do rock britânico. Harrison convidou Clapton para gravar o solo de While My Guitar Gently Weeps, que ouvimos ao fundo. Ela foi lançada no álbum branco dos Beatles. Eric foi o primeiro músico fora do grupo a ser convidado para gravar com os Garotos de Liverpool. John Lennon e Paul McCartney concordaram, pois também não davam muita bola para essa canção. Afinal, ela havia sido composta por Harrison. Mas pouco tempo depois teve seu reconhecimento. E hoje é considerada por muitos críticos como uma das melhores canções de todos os tempos. Ao acompanhar de perto o sofrimento da esposa de Harrison, Pat Bode, que vivia abandonada em razão do interesse louco do marido pela cultura hindu, Eric acabou se apaixonando por ela. E o sofrimento por amar a mulher de seu melhor amigo o inspiraria a compor uma de suas músicas mais conhecidas, Layla. Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, don't you lose my worry now. Try to give you... Usando a banda de apoio Bremlets e um elenco estelar de músicos de estúdio, Clapton lançou seu primeiro disco solo em 1970, que trazia uma de suas melhores composições, Let It Rain. Apesar de seu sucesso, a vida pessoal de Clapton encontrava-se em estado deplorável. Além de sua paixão não correspondida por Pat Harrison, ele parou de tocar e de se apresentar e acabou se viciando em heroína. Clapton só foi se recuperar da depressão e das drogas quando recebeu o convite de George Harrison para se apresentar no concerto para Bangladesh, um dos maiores festivais beneficentes da história. E depois disso, Pete Townshend, o guitarrista do The Who, organizou o Raybon Concert, um festival para ajudar Clapton a se livrar das drogas. Deu certo! E Clapton lançou Ocean Boulevard em 1974, com sua versão icônica de I Shot the Sheriff, que foi um grande sucesso e apresentou o reggae e a música de Bob Marley para o público europeu. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Entre erros e acertos, a carreira de Eric Clapton seguiu. Ele fez outras inúmeras parcerias de sucesso e foi o primeiro guitarrista a ter o seu nome impresso na guitarra Fender, como uma guitarra assinatura modelo próprio, até o fatídico dia do acidente que mudou a sua vida para sempre. Música. Eric Clapton's Tears in Heaven captures the grief and heartbreak the songwriter suffered after the loss of his son, Connor. Connor was just 4.5 years old when he tragically fell 53 stories from an open window where he was living with his mother in New York City. Em 1985, a modelo italiana Lore Del Santo conheceu Eric sem saber que ele era um famoso músico que estava visitando Milão em turnê. Eles se apaixonaram e começaram um relacionamento. Alguns meses depois, Lore descobriu que estava grávida. Ela contou as notícias para Clapton, mas a reação dele foi bem diferente do que ela esperava. Clapton constantemente tinha recaídas com álcool e drogas. E apesar de algumas internações em clínicas de reabilitação, o casal acabou se separando em 1986, ano em que Connor, seu filho, nasceu. Eric se tornou um pai ausente, que visitava Connor somente às vezes. Ele foi criado pela família da mãe na Itália. Em 1991, a convite de Eric, Lori e seu filho Connor foram passar um mês na cidade de Nova York, no apartamento de uma amiga. Eric Clapton estava na cidade e pediu para que Lori trouxesse Connor para passar a Páscoa com ele. Eric e Connor firmavam seus laços afetivos finalmente. Pela primeira vez, só os dois juntos foram ao circo. Saíram, correram pelo parque e se divertiram muito, como nunca antes haviam feito. Clapton havia prometido para Connor que estaria mais presente e que ajudaria sua mãe na criação dele. Pai e filho já tinham até planos de irem juntos ao zoológico no dia seguinte. Eric deixou Connor na casa da amiga de Lori, que morava no 53º andar de um prédio no centro de Nova York, e combinou com Connor de buscá-lo no dia seguinte pela manhã. No dia seguinte, ainda de pijama, Connor brincava de esconde-esconde com a babá. O zelador estava no apartamento limpando as janelas, que só eram abertos em dias de faxina. Anos depois do ocorrido, a mãe de Connor deu uma entrevista onde relatou detalhes sobre o acidente. Eu ouvi a babá. Ela estava correndo atrás dele brincando. Mas Connor correu para a sala, onde o zelador estava limpando. Eu ouvi um grito terrível. Mas não era Connor, era a babá. Eu corri para o quarto gritando: onde está Connor? Onde está Connor? Então eu vi a janela aberta e eu entendi imediatamente. Senti toda a minha força me deixar e caí no chão. Eric chegou 5 minutos depois. Ele entrou no quarto e eu disse chorando: ele está morto. Seus olhos escureceram e ele me disse: morto? Isso é impossível. Desde então, nós não dissemos nada um para o outro. Chamaram a ambulância, mas obviamente não havia esperança. Eric foi ver Connor no necrotério, mas eu não tive essa coragem. O funeral de Connor foi realizado na igreja de Santa Maria Madalena, no condado de Ripley, onde Eric nasceu. Para Lori, Eric até hoje nunca falou uma palavra sobre o que aconteceu. talvez a canção de maior sucesso de Eric Clapton. Ela atingiu a segunda posição entre as 100 mais da Billboard nos Estados Unidos. Executada com um violão clássico como instrumento principal, a canção também ficou 3 semanas nas principais paradas de sucesso em 1992. Will Jennings, coautor da música, relutou no início para ajudá-lo a compor uma canção tão pessoal como essa. A composição foi inicialmente lançada na trilha sonora do filme Rush e logo depois no seu álbum acústico Unplugged, em 1992. Tears in Heaven ganhou 3 Grammys, sendo Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Performance Vocal Masculina. No Grammy do ano seguinte, também ganhou um prêmio como melhor videoclipe. Clapton parou de tocar em 2004, afirmando que não sentia mais a sensação da perda, e disse: "Acho que esses sentimentos se foram, e eu não quero que eles voltem novamente. Minha vida mudou desde então. Canções assim precisam de uma pausa, e talvez eu volte a apresentá-las um dia." Em 2004, Tears in Heaven entrou na lista das 500 melhores músicas de todos os tempos. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be. Esse foi o episódio 1 do Clube da Música Autoral. Mas antes de me despedir, queria saber a sua opinião. E aí? O que você achou? Se você estiver à vontade, pode interagir comigo, deixando a sua opinião nas redes sociais. O clube está no Facebook, Twitter e no Instagram. É só buscar por Clube da Música Autoral que você já começa a fazer parte desse clube. Mas se você achar que vale a pena me ajudar com essa missão de contar as histórias das músicas que amamos, você também pode ser o padrinho do clube, cara. Acesse apoia.se/Clube da Música Autoral. apoia.se/Clube da Música Autoral. E escolha qualquer valor para apoiar o clube. Eu faço questão de agradecer a todos nos próximos episódios. Meu nome é Gilson De Lazari. Foi um prazer falar de música com vocês. Valeu, até a próxima. Here comes the sun.